4, Trabalho e Saúde do Servidor. Júlia Costa. A ação do MPF pede que as questões 33, 35, 37 e 39, números de referência do gabarito 1 e que têm números diferentes em outros gabaritos, sejam anotados.